vida só tem 24 horas. Canta pra quem quer, minha mãe chama de Nora. Mas achei um jeito pra ninguém ficar na mão. Do lado de cada vez pode ir, produção. Pena que um dia só tem. Não dá pra quem quer, minha mãe chama de Nora. Mas achei um jeito pra ninguém ficar na mão. Do lado de cada vez pode ir, produção. Do lado de cada vez pode ir, produção. Será que pode isso, hein? Duas de cada vez pode ir, produção! Central do Sertanejo.